posição. Vê só da vitrine ou correr na contramão. Então faça sua escolha, história rolha, celebre ou fique sem as folhas, mas vivão na maior febre. Opções que persegue, divide e seleciona quem tá firmando o ringue e os que tão beijando a lona. Na masmorra, no telegrama, e a história se repete. Se o bolso falta grana, vai pro X tirar um valete. Pega 7, puxa 3, pelo que fez, ficou contente. Vomita, engole o vômito, em 2 meses é residente. Deprimente, mas tem gente que gosta de flagelo. No império, no minério, no equilíbrio do chinelo, te revelo. Não seja inconsequente, para os niga tem quem diga, hoje não tão com nós presente. A gente até tentou, você não escutou, ao menos respeitou sua mãe que te amou. Agora estou a lembrar, chorar, se lamentar, vou evitar, sabendo que você não mais virá. Daqui você partiu pra nunca mais voltar. Triste como é triste, ver sua mãe tão depressiva, mas no fundo ela esperava sua contagem regressiva. Sua diva te alertava, orou por ti, que Deus lhe guarde. E você era o mal, o tal dono da verdade. Escute a frase: oh meu filho, obedeça a sua mãe. Não anda com mal companhia, meu filho, mas faz a vontade do Senhor. Obedeça a Deus, anda dos caminhos dele. Faz as encovas, homenagens, posto uma discursiva. Hoje eu sei que essas mensagens foi só gasto de saliva. Várias tentativas, os conselhos, várias fintas. Foi mexer com fogo, fim de jogo, antes dos 30 e as pepitas. Exagerou, quis o acúmulo. Hoje decora a lápide nas letras do seu túmulo. Sonhou ser rei, causou diversas dores. Adorada é procurada, mas no fim só vem as de flores. Chega de horrores, faça seus ganhos sem atrito. Não com a desgraça do próximo, seu playground favorito. Seus delitos o impediu de viver. Esses versos foram escritos com saudades de você. Descanse em paz, meu mano, pois logo mais estamos no mesmo banco, sentamos no julgamento dos céus. Só um juiz, vários céus, onde cê foi de chapéu. A morte veio de véu, te trouxe fel e não mel. E não mel. Lágrimas, somente lágrimas, parceiro. Luto pra mãezinha, formou família, deixou herdeira. Ambição, pede dinheiro, atitude, reflete o veneno. Moleque que era ingênuo, virou homicida, vai vendo. Aí pai, aí mãe, façam da tua casa um templo, pois seus filhos o seguirão como exemplo. A dor da perda se vai com o tempo, mas a saudade é eterna. Tô cansado de despedida, sendo selado com um punhado de terra. Não é mais o que era, teve a mente sugada pelo crime. Pode a maldade, controla o cérebro, o inimigo incita o revide. Eu sei, o sistema agride, por necessidade a minoria. Sem vez de cair, matou Abel. A ganância de alguns provoca sangria. Me lembro de quando a gente ria, nas brincadeiras não tinha malícia. O menino fica esconde, onde tá bonde é nos polícia. Só não vacile na pista, senão os gabé vem mata. Bandido bom, bandido morto, canalhas. Ao peso da farda, se é por falhas. Todos somos falhos, seu doutor. Se tem pânico no condomínio, foi seu desprezo com sofredor. Ostentador, o rolê de golfeiro, 12 mola. Sou mais eu que não humilde, do que morto, trancado na jaula. Só Deus restaura, regenera com amor, coração do ímpio. É ladrão, Dima se arrependeu, seu nome no livro foi escrito. Chega de atrito, de sangue na busca do ouro maldito. Quero os irmãos, firmão vivendo ou morrendo nas mãos do inimigo. Descanse em paz, meu mano, pois logo mais estamos no mesmo banco, sentamos no julgamento dos céus. Só um juiz, vários céus, onde cê foi de chapéu. A morte veio de véu, te trouxe fel e não mel. E não mel. Descanse em paz, meu mano, pois logo mais estamos no mesmo banco, sentamos no julgamento dos céus. Só um juiz, vários céus, onde cê foi de chapéu. A morte veio de véu, te trouxe fel e não mel.